cima, pensando lá na frente. Eu quero resultado, se você me entende. Feche o contrato, eu sou independente. A música tocando lá no rádio é bom. Pra mim já é normal, é minha divulgação. Não quero ser estrela e nem pop star. Eu faço o que eu gosto e vou aposentar. Gravando minhas músicas, fazendo show. Eu canto por dinheiro e também por amor. Não faça cara feia, tu escuta pop. Nem venha criticar meu rap com pacote. Eu tenho a visão, eu também sou ouvinte. Eu tô nessa pegada, vixi, desde os 15. Com 33 eu pretendo parar. Mudar de vida e só virar. Eu te incomodo, não quer me ouvir. Meu estilo é foda, não quer aplaudir. Toca os beats de hoje. Eu canto, levo, invento o swing. A rima é um pecado, vamos pro ring. Peso pesado no microfone. Tipo calculado, apareceu meu nome. Não faço soma pra dividir. Vou multiplicar tudo que aprendi. Eu quero mais, sou mais, você abraço. Desenho a vida em quatro compassos. E faço a mistura, violão, guitarra. Na percussão eu vou metendo marra. Meu sonho de criança era cantar com banda. Fui até com banda, hoje eu tô com eu os te incomodo, não quer me ouvir. Meu estilo é foda, não quer aplaudir. Cultura hip hop até na rap news. Eu não quero hip hop, fale que nem fio. Porque eu fico puto com várias ideias. Porque eu tumultuo sem pausas, sem férias. Não tenho obrigação de agradar todo mundo. Nem Cristo agradou, nós tá no submundo. Você tá entendendo, eu não sou revoltado. Escute meu CD, depois me dê uns trocados. Tá normal, Freud? A luta não foi fácil até chegar aqui. Vários desacertos até você me ouvir. Fale bem ou mal, mas fale de mim. Eu tô na cena, eu tô nem aí. É, eu tô nem aí. Eu tô nem aí. Então pode sumir, porque eu te incomodo, não quer me ouvir. Não quer me ouvir, meu estilo é foda, não quer aplaudir.